Academia Domínio Fit, Loja Belo Passo Calçados, Farmácia Multi, Jogo Bem de Cilicia, ATR Transporte. Beijo, Joyce! Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita aí o luto do meu coração, ainda não te superou. É que só de imaginar você nas preliminares no sofá, você virando o olho pra outro na hora H, é melhor nem pensar. É que eu não tô querendo e algo destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim, não tô querendo e algo o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Segura o senhor e paredão. Jonas Cidez. Alô, meu parceiro Adriano Cidez. Tamo junto. É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando o olho pra outro na hora H, pensar. É que eu não tô querendo e algo destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim, não tô querendo e algo destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim. Vem. É que eu não tô querendo e algo destruir. Mais um pouquinho. Respeita o nosso fim, não tô querendo e algo destruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso fim.